E aí, Eder, vamos fazer um samba, nego? Chama o Samuel lá com aquele cavaco e tal. Demorou, vou chamar os meninos pra fazer uma cozinha pra nós. Nego, olha o Ed colando a fita. E aí, Ed? É nóis, vamos aí que é nossa casa. Ô, viola aí, mano. Vamos, tamo junto. Demorou, né, não? Então, e os moleques lá? Os moleques da rua de baixo lá, mano. Desse jeito. Os moleques também, gente fina, é nóis. Demorou. Opa, demorou. Também amam, não me acanho pra falar. De bombeta e calça larga, esse samba eu vou cantar. Nosso samba é de responsa, 100% original. Então vamos tirar onda e cantar pra espantar o mal. Os manos também amam, não me acanho pra falar. De bombeta e calça larga, esse samba eu vou cantar. Já passou da hora da gente assumir. Os manos têm postura, também chora e sorri. Isso não é defeito, mas a vida ensinou. E o rancor não faz efeito em quem só cultiva o amor. E o rancor não faz efeito em quem só cultiva o amor. Foi CD pra toda a banda, no Brasil e no exterior. Agradecemos o carinho, o reconhecimento e o amor. Face da Morte prestando homenagem à cultura brasileira, em defesa dos humildes, cantando e quebrando barreiras. Pois já passou da hora da gente assumir. Os manos têm postura, também chora e sorri. Isso não é defeito, pois a vida ensinou que o rancor não faz efeito em quem só cultiva o amor. Que o rancor não faz efeito em quem só cultiva o amor. Pois quem é periferia também sente a mesma dor. Que o rancor não faz efeito em quem só cultiva o amor. Sabotagem tá no céu, muitas saudades ele deixou. Que o rancor não faz efeito em quem só cultiva amor. Preto gosta muito respeito, foi pra nós um professor. Que o rancor não faz efeito em quem só cultiva amor. Pode crer, segura na palma da mão. Aê, grupo Face da Morte, chegando devagar, prestando a sua homenagem à raiz da música popular brasileira. Salve, salve Marquinho, Caricas, irmãozão, grupo Sensação. Aí, revelação, aquele abraço, tiozão Jorge Aragão, a benção, madrinha Leci Brandão. Salve ao Exalta Samba, arte popular, sem compromisso, fundo de quintal, ao grande Zeca. Aí, família Negritude, Alindo Cruz, Sombrinha, ao grande Almir Neto, Mauro Diniz, Beto Carvalho. Aê, simpatia, Martinho da Vila, e aos Bamba, Paulinho da Viola, Niceto do Império, Janelão, Pírio do Cavaco. Que Deus tenha um bom lugar, Bezerra da Silva, Cartola, Jovelina, Djalma Pires. Eu tô ligado que tem muito samba lá no céu também, que Deus os tenha.